Prepare-se. Vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Máquina do Tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Máquina do Tempo. Olá, tudo bem? Tudo jóia? Está começando aqui na sua rádio mais edição do nosso Máquina do Tempo comigo, Rony Santos, nos próximos 60 minutos. Hoje, quarta-feira, dia 31 de julho do ano 2013. É um prazer enorme trazer muito mais música, flashback, o melhor do rock, músicas internacionais que marcaram época nos anos 60, 70, 80 e 90. Você vai ouvir aqui na sua rádio favorita. Para começar o nosso Máquina do Tempo, vamos trazer a primeiríssima de hoje. Looking for the love, get away. Máquina do Tempo. Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. The steering wheel.

goodness gracious, great balls of fire. I let it love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey, I've changed my mind. This world is fine. Great balls of fire. Kisses, baby. Mmm, feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. Well, you're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Got you my nails down and I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. That you're my lady, that I quit on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive crazy. But this great, it's just great balls of fire. Do tempo. What it is that I'm supposed to do. There you are with the love. Já tem muito mais aqui na sua rádio, no nosso Máquina do Tempo. Fique ligado na nossa programação. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Você está no Máquina do Tempo. De volta no programa Máquina do Tempo, eu, Rony Santos, trazendo aí o melhor da música internacional para você na sintonia, na sua rádio favorita. Sucesso aqui na nossa máquina. Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. I they gonna forget it. Big old moon gonna shine like a spoon. We're gonna let it. You won't regret it. Kick your shoes off. Do not fear. Bring that bottle over here. I'll be your baby tonight. Be my baby. Be my baby. Be my baby. Be my baby. Canções que não saem da memória. Memória. Máquina do Tempo. Reta final, um grande abraço para você na sintonia, obrigado pelo carinho da audiência, espero que você tenha gostado da nossa programação de hoje, estarei de volta amanhã na quinta-feira, nesse mesmo horário, nessa mesma rádio, tocando o melhor da música internacional para você na sintonia. Tô indo nessa e até mais, beijo grande, tchau, tchau.